E aí, pessoal, semana nós conversamos com o candidato a prefeito de Santos, Paulo Schiff, pelo PDT. Eu não pude participar da gravação, então o Magno que fez todas as perguntas. A conversa foi bem bacana, eles abordaram os pontos principais do plano de governo. Só queria avisar que novamente foi gravado presencialmente, então em alguns momentos tem alguns ruídos, né, da rua, mas dá para entender todo o conteúdo, sim. Então espero que vocês gostem e fiquem aí com a conversa. Bom, pessoal, dando continuidade nas conversas que a gente tem tido com os candidatos a prefeito da região, hoje a gente está aqui com o Paulo Schiff. Ele é candidato pelo PDT, eu tenho uma coligação com a rede, aqui o vice dele é o Evaldo Stanislau, em Santos. E, bom, essa é a única pergunta que a gente costuma repetir em todos, então eu queria que você se apresentasse, se fizesse uma pequena apresentação sobre ele. Bom, meu nome é Paulo Schiff, eu sou engenheiro civil e jornalista. Engenharia eu fiz em São Paulo, na Politécnica da USP, e o jornalismo eu fiz aqui em Santos, na Universidade Católica. Eu tenho 64 anos, vou fazer 65, sou divorciado. Tenho dois filhos, o Guilherme de 23 e a Luísa de 19. O jornalismo é uma paixão da família. O Guilherme já é jornalista, fez na SPM em São Paulo e trabalha em São Paulo. E a Luísa estuda jornalismo na PUC de São Paulo, está no primeiro ano. Eu trabalhei bastante tempo como engenheiro em obras públicas, como viaduto em São Paulo, barragem no Paranapanema, na ferrovia, em construtora, em Santos tive uma construtora também, prestadora de serviço nessa área. E nos últimos 23, 24 anos, a minha atividade se concentrou no jornalismo. Eu já fui diretor da Associação dos Empresários da Construção, aqui da Baixada, também diretor da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, sou conselheiro lá. Sou conselheiro do Santos, fui presidente do Conselho do Santos, sou santista de família, assim, avô, pai, filhos. E sou candidato a prefeito desde em 84. Eu fui um dos coordenadores da campanha do prefeito Oswaldo Justo, quando o Santos reconquistou a autonomia. Aprendi muito com Oswaldo Justo, aprendi principalmente a dignidade do cargo, porque ele se elegeu vice-prefeito em 68, na chapa do Esmeraldo Tarquínio. E a ditadura caçou a autonomia, caçou o Esmeraldo Tarquínio e tirou a autonomia de Santos, o direito de eleger prefeito. E ofereceu a ele a posse, ele era o vice, ele falou não, na prefeitura a gente entra pelo voto, entra pela porta da frente, é o único caminho. E renunciou. E 16 anos depois foi um momento assim, especial da minha vida, eu fui um dos coordenadores da campanha da primeira eleição de Santos na retomada de autonomia, e o Oswaldo Justo se elegeu e aprendi muito com ele. Eu sou uma espécie de filhote político do Oswaldo Justo. De lá para cá, em todas as eleições, eu sempre fui convidado para ser candidato a vereador ou a prefeito, nunca aceitei, achava as condições do exercício da política no Brasil inadequadas, e eu tenho a impressão que elas estão saneadas. A partir do Mensalão, a partir do Lava Jato, os esquemas de corrupção ficaram desvendados e o país ingressa numa fase melhor de exercício da política. Por isso eu me ofereço como alternativa, junto com o Evaldo Stanislau, o PDT e a rede, para esse grupo político que está no poder há 20 anos em Santos. Legal. Uma questão que eu vejo vários candidatos, não são da situação, obviamente o Paulo Alexandre não é um dos candidatos que está falando sobre isso, mas é sobre a perda da verba do projeto Santos Novos Tempos, e isso é uma coisa que você tem falado também em algumas entrevistas, né? Que era uma verba que era para drenagem, revitalização da Zona Noroeste. Como poderia ser feita a recuperação desse projeto? Como poderia ser reavida essa verba? E já foi feito algum levantamento do custo e de onde poderia vir essa verba? Como seria feito isso, que eu vejo que você tem falado em algumas entrevistas? O Santos Novos Tempos era um projeto que foi desenvolvido nos governos anteriores. um financiamento do Banco Mundial para um problema dramático da cidade de Santos, que é o fato da Zona Noroeste inundar a cada pré-amar, como inundou nessa semana, na quarta-feira, ou quando as chuvas são mais fortes. Uma parte da Zona Noroeste foi loteada abaixo do nível do mar e as autoridades nunca se preocuparam tanto com esse problema. Eu pretendo resolver isso em 2 anos, não é complicado. Pode ser que a gente não consiga reaver o financiamento do Banco Mundial, porque a obra foi conduzida de maneira irresponsável. O dinheiro foi gasto sem que a obra tivesse sido feita. O relatório do Banco Mundial é muito devastador para a Prefeitura de Santos, para essa gestão atual. Não é tão complicado. Vocês são 9 bacias que o projeto abrangia, talvez a gente até faça isso mais ampliado. Para cada bacia, você constrói uma estação elevatória. Com bombeamento, você joga água para um ponto mais alto e daí, ela é por gravidade, ela vai para um lugar que tenha comporta e onde ela não volte. Então, como é abaixo do nível do pré-amar, tende a haver bombeamento para a estação elevatória e tende a haver comporta para a água não voltar. A engenharia resolve essa questão. Por acaso, eu tenho um carinho por esse assunto, porque por acaso, quando eu comecei a dar aula em universidade, foi na Católica, no curso de engenharia, justamente dessa disciplina, portos, rios e canais. Então, tanto a questão da drenagem da Zona Noroeste, como a questão da proteção da Ponta da Praia, são temas muito familiares para mim, E pelos quais eu acho que a cidade teria que ter muito mais preocupação do que teve até agora. A elevação do nível do mar no planeta todo gerou problemas em muitos lugares. Aqui no litoral de São Paulo não é exceção, no litoral brasileiro. Algumas ilhas desapareceram. E a cidade de Santos, infelizmente até agora, fingiu que o problema não é com ela. Só que agora não dá mais para fingir. A Ponta da Praia tem sofrido com a ressaca, com a maré alta. As pessoas, nesse ponto, no primeiro dia de governo, no dia 2 de janeiro do ano que vem, de 2017, a gente pretende, o Evaldo e eu, apresentar um plano de mobilização contra catástrofes que não são só a ressaca, só a maré alta, mas também os incêndios, como aconteceu na Local Frio em Guarujá, a nuvem veio para Santos, toques que a gente não sabia o que fazer. Então, prevenir, alerta, os moradores da Ponta da Praia têm de ser alertados quanto à ressaca para que tirem o automóvel do local de risco. Os comerciantes passam a levar os fornos, as sorveteiras, né, ali na Trabucci, nas pizzarias, no comércio dali. E de outro lado, a gente tem de estudar também uma obra de proteção da Ponta da Praia, que provavelmente é um defletor, mas precisa ser feito um estudo em modelo reduzido. Não é só, o único fator não é a elevação do nível do mar, também tem outros fatores, como por exemplo a dragagem de aprofundamento do canal do estuário. Foi de 13 para 15 metros e modifica a dinâmica dali da Ponta da Praia também. Não, justamente, essa questão das enchentes na Ponta da Praia é uma coisa que eu até vi numa entrevista da VTV, você fazendo menção a essas enchentes, eu ia até te perguntar o que poderia ser feito com relação a isso. Porque, aparentemente, e é a forma como a prefeitura atualmente tem abordado essa questão, é só fruto da ação da natureza e ultimamente o que a gente tem visto é eles consertando ali a região e tal, mas eu queria saber o que poderia ser feito. Acho que até você já deu introdução aqui, né? Você acredita então, né? É lógico que deveria ser feito um estudo a respeito disso, mas possivelmente se tiver um plano de ação com relação a isso se for feito um estudo, se for por causa da dragagem e tal, a gente consegue contornar essa situação mesmo sendo ação da natureza. Eu estudei na Politécnica com o maior especialista brasileiro na época sobre esse assunto, o engenheiro Carlos Eduardo de Almeida. As questões de hidrodinâmica, elas são estudadas em modelos reduzidos. Não é um estudo barato, não é fácil você reproduzir as condições naturais em modelo reduzido. E eu acho que precisa ser feito um estudo desse no estuário de Santos. Mas eu também conversei recentemente com o diretor da área de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos, que é o Eduardo Lustosa, e ele entende, como eu, que um defletor, que é uma obra de pedra que num ângulo adequado para absorver a energia das ondas e devolver para o mar, seria uma obra que protegeria a ponta da praia. Isso precisa ser feito. Legal. Provavelmente a obra é essa, mas na verdade precisa de um estudo mais aprofundado. Sim, um estudo mais, assim, aparentemente, assim, num primeiro exame, um defletor protege a ponta da praia. Interessante. Uma das medidas que você defende com relação à segurança seria dobrar o número de guardas municipais. Foi feito algum estudo financeiro? Existe a viabilidade de ser feito isso? Como funciona e qual seria o impacto disso na cidade com relação? Foi feito um estudo. A nossa proposta é desperdício zero. Então, secretários adjuntos, que o conjunto deles custa 2,5 milhões por ano para a prefeitura. Aditamentos de contratos, que custa muito mais que isso. Só no Hospital dos Estivadores o aditamento foi de 79%, embora uma parte seja justificável, ou seja, contratos sem aditamentos. Porque uma fraude que é comum em administração pública é uma empreiteira, e esse esquema também está desvendado na Lava Jato, e na Lava Jato, uma empreiteira apresenta um projeto, um orçamento, abaixo do preço de custo, né? E ganha a licitação. Por quê? Porque ela já tem certeza que ela vai ganhar o aditamento e aí o lucro dela já vem no aditamento. Então, isso é uma fraude. Então, combater os aditamentos, eliminar os chequinhos. Chequinhos, 18,5 milhões em 2015 foram desperdiçados, foram gastos com chequinho. Nós não vamos contratar ninguém por chequinho. A administração pública é para ser, o ingresso no serviço público é por concurso, não é para ser pago por chequinho. Nós também somos contra as organizações sociais, que uma outra maneira que se usa, que sobre o argumento de que é mais ágil a contratação, é mais ágil a compra, que é mais eficiente, na verdade a gente só tem exemplos no Brasil todo de OSs usadas para driblar a lei dos concursos, para blindar salários de diretores e para outros tipos de atos tortos. A economia tem 100 cargos de chefia, isso apontado pelo Sindicerve, o Sindicato dos Servidores, em duplicidade, esses 100 cargos usados para premiar colaboradores de campanha, então, 100 cargos em comissão. Então, eliminando esses gastos desnecessários, supérfluos, contaminados, você tem o dinheiro tanto para investir na Zona Noroeste, mesmo que seja muito difícil recuperar o financiamento do Banco Mundial em função da maneira muito errada com que foi conduzida a obra, o dinheiro chegou e não foi aplicado lá, o relatório do Banco Mundial dificulta. A gente vai tentar retomar, lógico, o financiamento, mas ainda que não retome, nós pretendemos resolver em 2 anos esse problema com as estações elevatórias e com as comportas, com economia de chequinho, de aditamento, de cargo comissionado, de secretário adjunto e vários outros desperdícios que tem na prefeitura. E a outra linha de atuação com esse dinheiro é dobrar o efetivo da Guarda Municipal e reforçar muito a iluminação da cidade. Então, dois aspectos assim, importantes. Hoje, você tem muitas instalações do município em que os funcionários reclamam de ser assaltados dentro delas. Unidades de saúde, violência contra o professor dentro da escola. Então, dobrar o efetivo da Guarda Municipal é para proteger o funcionário no exercício da atividade dele e também para reforçar a segurança em colaboração com a Polícia Militar. São a iluminação, a cidade tem muitos pontos escuros e facilita a atuação de criminosos. Então, reforçar muito a iluminação, multiplicar o número de câmeras, nós temos 500 câmeras de monitoramento, mas temos 1.500 ruas, então falta câmera também. e cobrar do governo federal uma política nacional de segurança pública que o país não tem, mas instalando em Santos uma política municipal, uma política metropolitana de segurança pública, que passa também por você, pela prefeitura, estimular atividades de cultura e esporte para os jovens que estão na área de risco para tirar do crime e com projetos muito claros de cultura de paz no combate à violência. A cultura de paz no combate à violência, você atuando com organizações não governamentais, em colaboração com a comunidade, em cada ponto em que aconteça uma atitude violenta, um crime, um roubo, um assassinato, você atua ali com a cultura de paz, não reagindo com violência contra a violência, sim, porque isso só estimula mais violência. A nossa ideia é estimular muito os projetos de cultura de paz no combate à violência. Legal. Essa é até uma outra questão. Eu tinha comentado contigo agora um pouquinho, antes da gente começar a gravar até. O seu plano de governo, como você me disse, está sendo construído, assim como de vários outros candidatos. Tem candidatos que colocaram um plano pequeno, ou nem colocaram um plano de governo, né? E uma das pautas que, segundo o Diário do Litoral, não constava no seu plano de governo era sobre a cultura, né? Eu vi que vocês atualizaram já no site, né? E o que você propõe para a cultura, né? Eu vi que a gente já deu uma pincelada nesse assunto agora, mas o que seria proposto para a cultura, Santos? Quando o Diário do Litoral fez a reportagem, o nosso programa de governo relativo à cultura ainda não estava pronto, ainda não estava no site. Quando você consultou, já está. Ele foi desenvolvido junto com setores da cultura, junto com pessoas envolvidas na cultura e junto com pessoas do PDT e da rede. Bom, a cultura primeiro, quando você pensa em organizar uma casa, primeiro é manter a casa, tá certo? Não adianta nada você tentar organizar uma casa em que tem gambiarra na instalação elétrica, o ladrilho está quebrado, a janela está com o vidro quebrado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, que é uma obrigação básica, é cuidar das instalações, dos equipamentos culturais, né? Dos prédios onde acontece o Coliseu, o Teatro Municipal, o Teatro Rosinha Mastrangelo, né? Eles precisam estar bem cuidados. Aliás, não só isso, né? Mas também as unidades de saúde precisam de manutenção, sim, também as escolas públicas do município, as escolas municipais precisam muito de manutenção. Depois, Santos é uma cidade com uma tradição cultural muito forte, o Festival de Teatro Amador é forte, Santos sempre produziu muitos artistas para o plano nacional e tem organizações, tem iniciativas populares que não tem público tão garantido, porque são de vanguarda, são mais inovadoras, que precisam ser incentivadas. A gente claramente vai dar apoio para essas iniciativas inovadoras de vanguarda que precisam realmente de apoio. Você não precisa apoiar quem já tem o público. Quem já tem o público vai pelas próprias pernas, você dá o que for necessário, mas precisa estimular, regar, ajudar a crescer a vanguarda, a inovação na área cultural. Levar essas iniciativas, principalmente porque a cultura de paz é muito importante, para as regiões mais carentes da cidade e retomar a tradição cultural de Santos. A gente pretende transformar Santos na capital brasileira do turismo de negócios, mas a cultura e o esporte também atraem muitos turistas, se bem desenvolvidos. Então a gente pretende, tem festivais em Santos, a gente por acaso está falando aqui hoje, está acontecendo o Festival do Sesc, o Mirada, Festival Ibero-Americano de Teatro, maravilhoso. Eu fui lá na inauguração, em que foi apresentada uma peça e foi as pessoas envolvidas na organização do festival se manifestaram. Então, parcerias com essas iniciativas bem-sucedidas, reforçar essas parcerias, mas a nossa ideia é principalmente estimular as atividades culturais de vanguarda, inovadoras, que ainda não têm público e que precisam se desenvolver. Para a gente estar em sintonia com a tradição de vanguarda, de inovação, Santos é a cidade do Plínio Marcos, por exemplo, um dos grandes autores do teatro brasileiro. É a cidade do... Também tem os globais, né? O Neila Torraca, o Nuno Leal Maia. A gente tem a Pagu, a gente tem uma tradição de cultura muito forte e a gente pretende atuar em sintonia com esse grupo. Legal. Uma das questões que tem sido abordadas por vários candidatos também nessas eleições é com relação à desigualdade social entre vários pontos da nossa cidade. Isso é uma colocação minha, mas eu imagino que não fique totalmente ao alcance de uma prefeitura reverter isso, né, e fazer uma distribuição de renda dentro da cidade. Mas Santos ainda tem a maior favela de palafitas do Brasil e são centenas de famílias morando em condições precárias, sem saneamento básico. O que você acha que pode ser feito por um prefeito? O que vocês propõem para que seja feito, para que seja equacionado, para que seja equalizada a distribuição, não a distribuição de renda, mas a distribuição de recursos pela cidade, pelo menos o saneamento básico, que é uma coisa que a gente nem pensa aqui, hoje a gente está no Conselheiro Neves, nem pensa em que não existe em algum lugar e em outros lugares não tem ainda. O que pode ser feito com relação a isso? Na verdade, quando a gente observa mais de perto, o Canal 3, que é considerado a área mais sofisticada habitacional da cidade, tem cheirado a esgoto e muitas vezes, nos últimos meses. Sim, não é, percebi. Não é um episódio raro o Canal 3 estar com cheiro de esgoto, né? Nos últimos 20 anos, nada foi feito em relação a essa parte que você cita, saneamento básico, embora não seja o tema da pergunta. Nada foi feito em termos de recuperar a balneabilidade das praias de Santos. Acho que a última iniciativa que foi feita, a automatização dos comportas, é do final da década de 80, começo da década de 90. Nesses 20 anos em que eu vejo o mesmo grupo político no poder, dois mandatos do Beto Mansur, dois mandatos de João Paulo Papi, esse mandato do Paulo Alexandre, eu vejo uma falta de cuidado generalizada em todos os setores. Um deles é esse que você falou, do saneamento. Porque se você examinar a classificação da CETESB para as praias de Santos, nos últimos 4 anos do Paulo Alexandre, 2013, 2014, 2015 e esse ano de 2016, todas as praias de Santos ficaram impróprias pelo menos 11 semanas no ano. Todas as praias. Algumas 30 semanas do ano, ou seja, o ano tem 52 semanas, mais da metade do ano. E o cheiro de esgoto em canal tem sido muito recorrente. No canal 2, no canal 3, eu apresento programa de rádio, as pessoas falam disso, eu vou no local e constato. E mesmo depois que eu me afastei do programa de rádio para a candidatura a partir de 29 de junho, na semana passada o canal 3 estava com cheiro de esgoto. Nesses 20 anos, nada foi feito em relação a gente limpar esses canais e com a limpeza, caçar o esgoto clandestino, a contribuição coletiva de esgoto. Agora, você fala da desigualdade social e você tem razão. A desigualdade social ela vem pela geração de emprego e renda no nível federal. Porque se, mesmo quando uma cidade, os exemplos que a gente tem historicamente, é quando uma cidade se desenvolve, como aconteceu no Rio de Janeiro, na área fluminense do Rio de Janeiro, com o petróleo, né? Com a bacia de Campos. O que que aconteceu? As cidades se enriqueceram e atraíram um cinturão de miséria de outras partes do país, né? É um fenômeno comum. O país, é a isso que você se refere, o país, para eliminar a desigualdade social, tem que crescer como um todo. Não basta uma região não consegue ficar rica sem atrair a miséria para o lado dela. E o objetivo é que o país todo fique em condições boas. Agora, tem um policial militar, um coronel reformado da Polícia Militar, que foi comandante aqui do policiamento da Baixada Santista, o coronel Melli, muito esclarecido, que estudou bastante, que tem a experiência, né, no trato com a desigualdade social, que ele tem um conceito que é muito bacana da gente pensar nele, que é a pessoa que tem endereço, ela não tem a tendência, tanta tendência de ir para a violência. Para a dignidade, para você lutar pela vida com dignidade dentro da lei, é muito importante você ter um endereço. Então, o investimento na habitação é muito importante. A gente tem em Santos uma área degradada, que é o centro da cidade, e o Paquetá, que já tem o equipamento urbano desenvolvido, o calçamento, a pavimentação, a rede de água, a rede de iluminação elétrica, a rede de saneamento básico, né, de coleta de esgotos, de destinação de esgotos, por onde já passa o caminhão de coleta e destinação de lixo. Então a gente já tem praças, né? Então essa área do Paquetá, essa área do centro, elas são ideais para a gente revitalizar a cidade com habitação, para dar endereço para as pessoas. Eu tenho andado muito pela cidade, eu fui no Dique, agora é importante registrar isso, eu fui no Morro do Tetel, eu fui no Dique da Vila Gilda conversar com as pessoas, no Dique da Vila Gilda eu fiz uma reunião no Bar do Zezinho com mais de 60 pessoas. E para eles eu tenho falado uma coisa que eu tenho falado sempre nessa campanha, que é a coisa da esperança. Eu assisti no final do ano passado o filósofo Mário Sérgio Cortella respondendo o que você diria para alguém que não tem ceia, não tem presente, não tem família, não tem casa, não tem emprego, não tem renda nesse Natal. Esperança, falaria de esperança, mas esperança é do verbo esperançar, com planejamento, com ação. Né? E não com movimento, e não esperança do verbo esperar, que é ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Eu tenho falado de esperança, mas eu tenho encontrado esperança também. Mesmo nos lugares onde a precariedade é maior da cidade, você vê pessoas cuidando das crianças, pessoas esperando que a vida seja melhor. Habitação é muito importante para a redução da desigualdade social, talvez seja a parte mais importante do município, trabalhar na geração de renda e trabalhar no sentido de dar habitação digna para as pessoas. Sim. Eu vejo que um dos tópicos principais da sua campanha também é com relação à postura dos dirigentes municipais, com relação ao Estado, com relação ao governo federal. Uma coisa que você tem reafirmado em algumas entrevistas é até com relação ao posicionamento do governo do estado com relação às mortes no sistema Anchieta Imigrantes e ao posicionamento da prefeitura, né, do prefeito com relação a isso. Uma outra questão, mas está ligada a isso, a esse posicionamento da prefeitura, com relação às faculdades públicas em Santos. Santos tem muitas faculdades particulares, existem programas do governo federal para que as pessoas consigam ingressar nessas faculdades particulares com financiamento ou o governo pagando ou fazendo financiamento, mas você acredita que poderia ser feito alguma coisa, que a prefeitura poderia ter algum posicionamento com relação a isso para tentar facilitar o acesso dos estudantes mais carentes a essas faculdades ou trazer universidades públicas para a Baixada Santista, para Santos? São questões diferentes. O ProUni e o FIES são projetos bem sucedidos que, infelizmente, o governo federal, em função de ter lidado com orçamento com ou irresponsabilidade ou incompetência, acabou cortando, acabou reduzindo esses programas, o ProUni e o FIES. A universidade pública, ela não vem no sentido de facilitar o ingresso das pessoas com menor renda à graduação. No Brasil, a gente tem uma perversão no sistema educacional, que é o sistema do ensino fundamental e médio privado, particular, ele prepara o aluno para a universidade pública, porque ele tem uma qualidade maior do que a educação pública até hoje. A gente precisa reverter essa tendência. E o ensino público, que é das pessoas mais carentes e que tem menos qualidade ainda no Brasil, ele prepara para a universidade privada que a paga. Tem uma clara inversão aí nessa questão. Mas há muitos anos eu estudei numa universidade pública, tive o privilégio de estudar numa universidade pública na minha vida, a Escola Politécnica da USP. E quando eu voltei para Santos, eu sou natural de Santos, depois de fazer a graduação e comecei a trabalhar aqui, eu percebi uma questão que é dramática para nós, que é Vale do Ribeira e Baixada Santista eram as únicas regiões do estado de São Paulo que não tinham universidade pública. Resolveria a questão do estudante? Talvez não, facilitasse um pouco para aquele que se esforçasse. Mas por que que isso é uma distorção muito forte? Porque a pesquisa científica, que no Brasil não é forte, não é um país que tem a tradição muito forte de pesquisa científica, no estado de São Paulo até isso evoluiu em função de uma iniciativa do governo Montoro muito interessante, que é a destinação de 1% do orçamento estadual para o Fundo de Amparo à Pesquisa, o FAPESP. Então, a pesquisa no Brasil, ela está praticamente confinada na universidade pública, uhum. a pesquisa científica. E a pesquisa científica é muito importante para o desenvolvimento regional. Se você olhar para Campinas, com a Unicamp, com o Instituto Agronômico, teve um grande impulso. Você olha para São José dos Campos, ela tem a Embraer, que é uma empresa de fabricação de aviões com competitividade em nível mundial, ligada diretamente ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. São Carlos, a região de São Carlos se desenvolveu com a Universidade Federal e a USP no ramo de nanotecnologia. Então, eu sempre fui um batalhador da gente ter, apoiei muito as lutas da ex-deputada Mariângela Duarte pela Universidade Pública, principalmente por isso. Algumas atividades da Baixada, elas se perderam ao longo do tempo por falta de apoio da pesquisa científica. Uma delas, muito clara, é a pesca. A pesca hoje se concentra em Santa Catarina, onde tem a Universidade Pública, e saiu do litoral de São Paulo, onde não tem Universidade Pública, não tem apoio científico. Eu pessoalmente, tentei articular um Instituto de Pesquisa Científica nos anos 90, sustentado pelas 26 indústrias grandes de Cubatão, a Dow Química, o setor de construção de Santos e de Praia Grande, e o porto, as atividades portuárias. O porto claramente precisa de pesquisa científica para alavancar a sua atividade. Não consegui porque é muito difícil, em função de não ter a universidade pública. Mas como prefeito, eu tenho certeza absoluta, é um dos nossos projetos mais claros de governo para geração de emprego e renda, é transformar Santos num polo de inteligência, com pós-graduação e com pesquisa científica. Isso depende da postura da cidade, né? Em relação ao que você falou da postura do prefeito de Santos, da postura política, nos últimos 20 anos, Santos é uma cidade que tem uma tradição muito forte. O brasão de Santos fala assim: a pátria ensinei caridade e liberdade. Caridade, que hoje a gente chama mais de solidariedade, é porque em Santos foi fundada a primeira Santa Casa de Misericórdia, né, do Brasil, caridade, solidariedade. A primeira das Américas, a primeira fora da Europa. Liberdade, porque aqui nasceu o maior estadista da história do Brasil, que é o José Bonifácio, e ele era um cientista reconhecido na Europa. Quando ele voltou para o Brasil e para Santos, no começo do século XIX, ele já recomendava que o país libertasse os escravos. Tem um texto maravilhoso do José Bonifácio, em que ele prevê o que aconteceria socialmente com o país se não libertasse os escravos ali, no começo do século XIX. Os escravos só foram libertados no final do século XIX, mais de 70 anos depois do texto dele. E ele descreve o século XX, as mazelas sociais. Um visionário, descreve 100 anos antes. Então, é uma cidade muito forte, uma cidade que ensinou para o Brasil que o melhor futebol do mundo se praticava aqui, com o Santos do Pelé, final da década de 50 e começo da década de 60, até o final da década de 60. Então, é uma cidade que ensinou como é que se saneia, como é que se combate as pestes com o Saturnino de Brito. Então, a nossa cidade, historicamente, ela tem uma tradição muito forte. Ela tem uma população muito politizada. É inadmissível que os prefeitos que têm passado pela prefeitura tenham deixado esse cargo se apequenar do jeito que se apequenou. Eu cito muitos fatos, mas assim, que me chamou muito a atenção, e eu reclamei muito sempre disso na rádio, é quando vem um governador inaugurar uma maquete de ponte entre Santos e Guarujá. O problema é um problema dramático. O cara inaugura uma maquete e está tirando sarro da cara da gente, né? Está zoando a gente, né, o Serra? E o prefeito de Santos põe um capacete branco, aquele João Paulo Papa, e vai lá participar de uma pataquada dessa, né? Ou quando o Alexandre de Moraes, o secretário de segurança na época, no ano passado, nesse ano, né, vem aqui, um pouco antes dele ser ministro, e fala que as mortes no sistema Anchieta Imigrantes em assalto são pontuais. São 14 mortes desde dezembro de 2014. Poucos dias depois que ele falou isso, ou poucos dias antes, morreu um menino vítima de uma pedrada, né? A pedra quebrou o para-brisa do carro, matou o menino dentro do carro. O secretário fala que as mortes são pontuais e você não vê nenhuma liderança política na rádio. A gente reclamou muito disso também. Mas o prefeito de Santos ficou calado, esse prefeito atual, Paulo Alexandre Barbosa, como se fosse a coisa mais normal do mundo um secretário de segurança vir aqui e dizer que as mortes nesses assaltos são pontuais. Então, o resgate da dimensão política desse cargo, nós achamos que é muito importante. E não é porque seja uma pessoa truculenta, não precisa de um governador tipo o Arnold Schwarzenegger, lá da Fortão, né, bombado lá da Califórnia, para quebrar a mesa. Não é isso. É você ter a noção que você representa uma cidade com tradição de grandeza histórica, com tradição de grandeza política, que eu citei, por exemplo, aqui, o Oswaldo Justo, e não, você representa uma população, você tem que ter a tua força como prefeito, é a força de quem você representa, não é sua força pessoal, não é? Mas não pode ficar calado diante de fatos desse tipo. A ex-presidente Dilma veio aqui em junho de 2014, durante a campanha, prometeu o túnel Zona Leste, parou a cidade inteira, parou o trânsito da cidade. Eu nunca vi o prefeito de Santos reclamar que não vê esse dinheiro dessa obra. Ela prometeu, foi no Teatro Coliseu, né? Então, ó, precisa resgatar a dimensão política, a grandeza política dessa função de ser prefeito de Santos. Legal. Uma outra questão, foi uma coisa que me chamou a atenção dentro do tópico ações iniciais de governo, do seu programa de governo, seria transferir as atividades do gabinete do prefeito para a região da Zona Noroeste, onde ficaria, né, até serem sanadas os principais problemas da região. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, porque nas entrevistas que eu tenho visto, a gente não tem ouvido muito a respeito disso. Como seria feito, onde ficaria, por que vocês acreditam que isso seria benéfico, seria de repente para sentir na pele quais são os problemas da região, estaria em contato mesmo dos problemas, ou de onde surgiu esse ponto? É importante que a administração fique, pelo menos temporariamente, na Zona Noroeste, até que as questões mais dramáticas, como a das inundações, das enchentes ou da habitação, sejam equacionadas. Porque você não amortiza, não amortece a sensação da premência, da urgência dessas questões. Você coloca a presença da prefeitura provisoriamente, temporariamente, enquanto procura equacionar essas questões na Zona Oeste, coloca isso na pauta diária do morador de Santos e do funcionário público de Santos. Então, você intensifica as ações com essa presença. Tem um componente psicológico aí, né? Tem um componente de comunicação aí e tem um componente também de ação, né? Então, é importante, a gente entende que é muito importante que as questões mais dramáticas da cidade, elas estão lá nesse momento. Lógico que não vai se tirar a dramaticidade do que acontece hoje na Ponta da Praia. É dramático também o que acontece. Talvez a gente também precise ficar com a administração algum tempo na Ponta da Praia até equacionar o que acontece lá. A Ponta da Praia, o Estuário, a Aparecida, não são bairros que apenas atingidos pela ressaca. Eles constituem hoje a área mais poluída por material particulado do estado de São Paulo, em função da operação de grãos porca que acontece ali naquela região. Então, está um pouquinho na zona, está temporariamente sediado na Zona Leste, está sediado temporariamente também na Ponta da Praia, são importantes por essa questão, tanto de psicológica, como de comunicação, como também de ação. A gente está se encaminhando para o fim das campanhas, né? A gente está chegando praticamente, quantos tempo? 15 dias das eleições. Vocês fazem uma oposição muito forte ao governo do Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, mas os outros partidos de oposição também têm coisas que vocês algumas vezes têm criticado. E, enfim, quais seriam os critérios em um cenário onde, se vocês fossem para o segundo turno, vamos acreditar que se vocês fossem para o segundo turno, quais seriam os critérios para aceitar coligações com outros partidos ou aceitar o apoio de outros partidos? Ou se vocês não fossem para o segundo turno, mas algum outro partido de oposição ao governo Paulo Alexandre Barbosa fosse para o segundo turno, quais seriam os critérios para que vocês apoiassem algum outro candidato? Ou vocês teriam um posicionamento de não apoiar ninguém? Qual é a posição de vocês com relação às alianças partidárias? Em relação à formulação da nossa coligação, nosso critério foi bem claro. Nós não queríamos essa política tradicional que levou a cidade a essa situação e o país a essa situação. Sim. Ou seja, Nós não queremos essa sopa de letras, que é uma sopa de letras. Uhum. Você ter 15, 16, 17 ou 22 partidos apoiando, é um esquema que a gente sabe que não dá certo. Você tem 300 candidatos a vereador, cada um deles com a esperança de não se eleger, mas tem 500 votos, ajudou a eleger a administração, vai ter um chequinho, vai ter um cargo. A gente sabe que esse esquema, isso não dá certo. Não dá certo na cidade que está quebrada, 120 milhões de dívidas com fornecedores e empreiteiros, prestadores de serviço. E não dá certo no país também, porque esse mesmo esquema de vereador é feito para deputado federal depois e a distribuição de cargos. Isso não dá certo, a gente não quer isso. Então, quando a gente fez a coligação com a rede, o PDT faz parte de uma reconstrução das siglas partidárias que têm preocupações sociais no Brasil. Esse projeto do PDT não é restrito a Santos, é um projeto de reconstrução partidária nacional. Nós temos na nossa história o Darcy Ribeiro, que é um dos grandes educadores, o antropólogo do Brasil. A gente tem um programa de atuação social muito definido no nosso quadro. E a Rede Solidariedade é um partido sem nenhum vício. A gente conversou inclusive com a Marina Silva. Eu vi a Marina Silva, ela tem algumas colocações muito interessantes. E uma delas é essa: a Rede Solidariedade não tem. A Rede Sustentabilidade, desculpe. A Rede Sustentabilidade não tem nenhum vício porque é um partido novo. Mas tem que ter uma vigilância permanente para permanecer sem esses vícios. Então, a nossa coligação claramente teria que ser com a rede Sustentabilidade e o PDT. A gente não queria outros partidos que têm outras práticas em relação à política e a outras práticas eleitorais. Em relação a uma possível situação de segundo turno, a gente só vai sentar e discutir depois dela estar desenhada. Não temos premissas antecipadas. A Rede Sustentabilidade e o PDT, passado o primeiro turno, vão examinar qual é o quadro que foi formado e aí a partir daí a gente toma uma atitude. Mas que a gente é oposição clara a esse grupo político há 20 anos no poder, sobre isso não há nenhuma dúvida. Ok. Nós temos procurado não criticar outras propostas de governo. A nossa postura tem sido mais propositiva. A crítica que a gente faz é a situação atual, né, ao descuido que se manifesta nesses 20 anos e também a propaganda enganosa que vem sendo apresentada na campanha eleitoral. Ok. Bom, a gente está se encaminhando para o final. Aqui está chegando no tempo que a gente tinha proposto. Eu queria só colocar mais uma pergunta, acho que ainda cabe aqui. Com relação à coleta de lixo seletiva, a reciclagem, uma coisa que eu já vi alguns candidatos afirmando também, está aqui no seu programa de governo também, é que é coletado somente 2% dos resíduos gerados e desse total só 1% é reciclado. O que poderia ser feito, o que pode ser feito para que a coleta seja feita de forma adequada, para as pessoas poderem dar um destino adequado para esse lixo? A coleta seletiva de lixo é mais uma questão, que são muitas, mas é uma delas. Como, por exemplo, a ligação de Santos com São Vicente, com Guarujá, com o sistema Anchieta Imigrantes, né? Que a gente vê o descuido desses 20 anos. Eu sempre reclamei muito nos programas de rádio e na televisão que a coleta seletiva de lixo em Santos é muito tímida diante do padrão cultural e da qualidade de vida da cidade. Aí a proposta é clara, é cumprir a lei, é o mínimo que se exige. O resíduo sólido reutilizável é definido na lei no Brasil como um bem econômico que deve ser utilizado para reciclagem, promovendo a cidadania e preservando o planeta. A palestra da promotora de meio ambiente Flávia Gonçalves no Fórum de Economia Solidária recente no SESC foi muito claro. E quem separa lixo, quem separa o lixo orgânico do resíduo sólido reutilizável em casa sabe disso. O volume é de 2 a 3 vezes maior do que o de resíduo orgânico. Então, em peso, 32,5% dos resíduos sólidos de Santos são reutilizáveis, dos resíduos totais de Santos. Só que, ao contrário do que determina a lei, 30,5% desses 32,5%, a parcela de 30,5% dos 32 são levados para aterro sanitário, contrariando a lei. A cidade só coleta 2% do lixo do resíduo sólido reutilizável e só recicla 1%. Então não cumpre a lei. É um descuido absurdo isso em relação à preservação do planeta e à promoção da cidadania. Existe muita reclamação de excesso de exclusão de pessoas na rua em Santos. A gente tem tímido o número de esteiras, é tímido a cooperativa de catadores. Tem que promover a cidadania com isso. Então a nossa proposta é de cumprir a lei nesse caso. É bem clara a nossa proposta. O meta é de reciclar pelo menos 10% do lixo. Mas, na verdade, eu quero reciclar os 32,5% sólidos e o mesmo lixo orgânico reutilizar também por técnica de compostagem, não de incineração, que provoca poluição, para fertilizante, para outros usos, o lixo orgânico também. Legal. Bom, acho que a gente encerrou. Muito obrigado por ter aceitado. A gente, como eu falei no começo, a gente é pequeno ainda, a gente está batalhando esse crescimento de uma forma saudável, né? Tentando ser honesto com todo mundo, tentando conversar de verdade. Muito obrigado por ter aceito. E é isso. Queria saber se você quiser fazer um encerramento, dizer alguma coisa agora que a gente está... Eu acho o trabalho de vocês importante, embora você diga que ainda seja pequeno. E a gente sente realmente a importância dele de levar a verdade, de levar a pluralidade das informações para o morador, não só de Santos, mas das cidades da região e de outros lugares, que a internet pode ser acessada pelo mundo inteiro. Então esse trabalho é muito importante, eu respeito muito esse trabalho, é por isso que eu estou aqui. E tomara que muitas pessoas tenham acesso a ele, para que a gente, numa eleição, não acabe... Eu respeito muito a sabedoria do eleitor, eu acho que a decisão do eleitor sempre merece ser respeitada, mas a gente sente que a legislação eleitoral, as regras, elas permitem que um bombardeio de propaganda mentirosa, de propaganda enganosa, acabe influenciando esse resultado. Então, nesse ponto, vocês estão de parabéns. Eu acho muito importante o trabalho que cada blog, cada página de Facebook, cada iniciativa na comunicação, eu acho muito importante. Eu sempre, como professor de comunicação, sempre lembro um fato muito interessante, que foi na década de 90, quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, se envolveu com a estagiária Mônica Lewinsky. Nenhum grande meio de comunicação dos Estados Unidos aceitou divulgar essa informação, né? Aceitou publicar esse escândalo. Ele foi para uma pequena publicação na internet e daí ganhou o mundo, né? Então eu tenho muito respeito, me chamou a atenção nessa época esse fato, que é um fato de democratização da informação, e eu tenho muito respeito pelo trabalho e é por isso que eu estou aqui. Parabéns para vocês. Obrigado.